ideias que ficam na cabeça. E eu disse que muita coisa hoje em dia, já não me lembro mais, coisas recentes, mas há certos fatos da vida que eu não sei por que razão ficam marcados na minha cabeça. Inclusive esse, que eu digo que possivelmente é verdadeiro, eu tinha menos de um ano de idade, eu me lembro de estar deitado numa cesta assim, feita para botar a criança, tá? Olhando uma casa que tinha uma escadaria de ferro, e eu não sabia o que era aquilo. Algum dia mais tarde, eu vejo uma fotografia de família e aí vi uma casa onde meus pais moraram em Itajubá, Minas Gerais, onde minha irmã nasceu, e que efetivamente eu andei por lá. Significa que possivelmente essa imagem que ficou guardada é verdadeira, embora eu não possa dizer o que era, não tinha a noção das coisas. E aí foi seguindo, me deu da vida. Me lembro que depois que nós viemos de Itajubá, nós fomos morar na Vila Militar, em Deodoro, era uma casa interessante, em frente era um matagal, hoje em dia está tudo construído, não se encontra mais aqui. E eu, como um menino, brincava por ali pela rua com os colegas. E eu, umas tantas memórias que ficaram gravadas, tais como o dia que apareceram uns garotos e trouxeram um cachorrinho muito interessante. E eu pedi por força uma vez a seguinte, eles apareceram, porque eu queria ver aquele cachorrinho. Eles disseram, só se você me der alguma coisa em troca. E eu tinha um carrinho que havia ganho, sabe, e tal, me lembro, eu disse, eu quero aquele caminhãozinho. Se nós trocarmos, eu trago a cachorrinha, nós trouxemos. Só que eu não trouxe cachorrinha, coisa alguma, e eu perdi o meu caminhãozinho. E outras coisas mais. Eu agora, por exemplo, estou às voltas com um relógio público que eu comprei em 1956, na minha viagem de guarda-marinha, que funciona até hoje graças a este relojoeiro que aqui está. Eu estava mexendo nele e me lembro que nessa época, lá na Vila Militar, um oficial que morava perto, era vizinho, e tinha um relógio desses. E era uma coisa fantástica para a criançada ir lá ver o culto, sair da gaiola e cantar. E ele ficava com pena de nós irmos lá às vezes e chegávamos, faltava pelo menos meia hora para o culto sair. Ele ficava com pena e não adiantava o relógio para nós ver o culto cantar. E daí vão, várias outras memórias dessas ficaram na minha cabeça. E do seu bairro atual, a Urca, me lembro bem. Meu pai era pessoal do Exército, como já disse, né? Foi fazer o curso de Estado-Maior ali na Praia Vermelha. E aquele edifício que hoje existe, não existia. Eles alugavam apartamentos das proximidades, lá foi na Urca. Nós fomos morar lá e eu gostava muito de ver o mar, ver a Baía de Guanabara, ver as pedras que tinha em volta do quebra-mar em torno do bairro. E um belo dia, e ali também havia muito uma baratinha, servia de isca para pesca. Eu estava louco para fazer aquilo. Um dia eu desapareci de casa. Quando eu voltei, tranquilo, com um caniço na mão, disse, onde é que você andou? Eu fiquei pescando. Tinha 8 anos de idade.